Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Somente confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assegure-se da consciência da justiça e você terá fé para ser curado. Hoje com o pastor Joseph Prince. Tenho estudado também os ensinamentos do pastor Prince sobre orar em línguas e uma paz inimaginável tem invadido o meu ser quando eu oro. Agora exercito ouvindo as mensagens do pastor Prince. E escuto sempre que tenho tempo. Eu sinto uma paz tremenda e uma alegria só por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero continuar pregando a mensagem da graça, especialmente para a comunidade chinesa. O meu plano é passar essa mensagem da graça às pessoas ao meu redor. Meu desejo é que todos os meus compatriotas na China se beneficiem com a pregação do pastor Prince. Aleluia! Ele tem uma visão para a China. Amém. O Evangelho está se espalhando. Existe uma revolução da graça acontecendo. O texto em Romanos nos diz que nós somos herdeiros. E o texto continua dizendo, porque se os que são da lei, aqueles que são do sistema de méritos, são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa, essa promessa de ser herdeiro do mundo é aniquilada. Veja isso, entender esse versículo é vital. Por quê? Se você perguntar ao crente o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Você há de convir que a maior parte dos crentes, seja aqui ou seja na América, e você perguntar o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Eu sou contra o pecado, mas essa resposta não é bíblica. Ninguém ousa dizer que a lei aniquila a fé, mas a Bíblia diz, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada. E isso explica porque alguns crentes sinceros estão lutando contra coisas que Jesus já levou na cruz. São pessoas santas, mas estão lutando. Não são pessoas ímpias, desonestas nos seus negócios. São pessoas honestas e boas, mas elas pensam que têm que ser boas para merecerem a cura. Mas quando você é curado, aí você se torna bom. Mas deixemos que pecadores recebam a cura. Pecadores também podem receber a cura. Quem você acha que recebeu a cura quando Jesus estava aqui? Foram os pecadores. Se pecadores podem receber a cura, por que alguns crentes não recebem? Seria porque eles sabem quais são os 10 passos para não serem curados? E por isso se ocupam com eles mesmos, olham para eles mesmos, quando deviam olhar para Cristo. Aqueles que eram pecadores não olhavam para eles olhavam para Cristo e eram curados. E a cura faz parte da herança. Vocês me escutam? Se você quer saber mais, veja Gálatas capítulo 4, que fala a respeito da herança também. Paulo diz, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ele escrevia para crentes. Romanos fala que não podemos ser justificados pela lei, certo? Gálatas foi escrito para crentes também e diz que nós não podemos ser santificados pela lei. É impossível viver uma vida santa através da lei. Tem alguns que dizem, eu não sou justificado pela lei, mas vivo uma vida santa pela lei. Gálatas é para você. Você que crê no outro evangelho. Dizei-me, ele escreve, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Prepare-se para uma aula expositória de tipologia pelo mestre apóstolo Paulo. Veja, está escrito que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Um da serva, Ismael foi filho de uma mulher que era serva. O outro da livre, a esposa legítima que era Sara, e este era Isaac. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, nasceu do esforço humano. Quando Abraão podia gerar. E o da livre foi Isaac. que nasceu como resultado de uma promessa quando Abraão tinha quase 100 anos. Ele não podia gerar mais. Veja isso. O que se entende por alegoria, essas duas mulheres, essas duas crianças são simbólicas. Porque estas são as duas alianças. Agar e Sara, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, a serva. Monte Sinai é onde os 10 mandamentos foram dados. Mas a Bíblia diz que tudo que nasceu do Monte Sinai produz servidão. Você entende isso? Está muito claro o que essa montanha significa. Simboliza a serva Agar, que produz escravidão. E essa escravidão não é somente escravidão espiritual, mas mental, física, financeira, todo tipo de escravidão. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, caso você não tenha entendido, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos, Jerusalém agora está sob a lei. Amém. Versículo seguinte. Mas a Jerusalém que é de cima, Sara, é livre, a qual é mãe de todos nós. E ele cita Isaías 54, que fala sobre a fertilidade de Sara, que eles estão sob a graça. Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que era Ismael, gerado pelo esforço, perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. É sempre o filho da lei que persegue o filho da graça. Nunca é o filho da graça que persegue o filho da lei. Preste bem atenção em quem está cumprindo o novo mandamento de amor de Jesus. Veja, existe quase que um ódio religioso contra aqueles que ensinam a graça. Chega a ser amedrontador. Pastores, não devemos querer controlar o povo com medo e intimidação. Queremos que eles tenham cuidado para não cometer erros, constrangidos pelo amor de Cristo. O amor é permanente. O medo não. Eu me lembro no início dos anos 90, quando aconteceu a guerra no Golfo, que as igrejas americanas ficaram superlotadas na época. Mas depois esvaziaram. Você não pode ir à igreja porque tem medo. Pode até começar indo por medo, mas não permanece por causa do medo. Pastores e líderes, entendam isso. Medo e intimidação não mantém pessoas na igreja. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? O que é que a palavra diz? Lança fora a escrava. Lança fora Agar, o sistema do Monte Sinai. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso é sério, irmãos. Vocês sabem por que as pessoas se levantam contra a graça e o diabo está por trás disso? Eles não querem que o povo de Deus herde sem esforço. O que significa herdar? Você tem um só filho e ele é mau. Se você morre, ele herda sua propriedade. Herança não tem a ver com performance. Mas na herança está o Espírito Santo que nos unge e capacita a viver uma vida santa. Não somos santos pela lei. A graça produz santidade. Olhamos para Jesus, nosso coração é cheio, compartilhamos as boas novas, somos generosos com o nosso dinheiro, cumprimos nossas promessas. Pastor, o senhor quer dizer que ninguém na sua igreja está vivendo em adultério? Esses idiotas existem em todas as igrejas. São aqueles que acham que é possível colocar um pé em um barco e o outro no outro barco. Pensam que são espertos, mas estão vivendo um conflito emocional em seu interior. É maravilhoso ter paz. Quando eu olho para minha esposa, Uau! Ela é tudo que eu quero. E tudo que eu quero é ela. Isso traz tanta satisfação que você recebe energia para viver a vida sem ficar pensando, minha esposa vai descobrir, essa pessoa vai descobrir. Se você for casado, você não pode trazer essa namorada para os braços eternos de Deus e dizer, podemos nos refugiar em Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se sente acusado, ela se sente acusada. Você não ama. Se você amasse, não queria que ela estivesse nessa situação, se escondendo. Isso não é amor. Irmãs, se valorizem mais. Vocês não merecem esse patife? Não queria escutar isso, né? Assim, a Bíblia diz, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará. É uma questão de herança, irmãos. É por isso que existe essa verdadeira guerra contra a mensagem da graça. Mas a mensagem da graça está se intensificando nos nossos dias. Estou sempre descobrindo novos pastores pregando essa mensagem. Me compadeço pelos que perseguem, porque a Bíblia diz que é duro recalcitrar contra os aguilhões. Vocês me escutam, irmãos? No versículo 31, de maneira que, irmãos, não somos filhos da escrava, não somos filhos da lei, mas somos filhos da livre, a graça. Vou citar Gálatas 5:1 para mostrar o contexto. Muitas vezes esse texto tem sido mal interpretado. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Já ouvi muitas pregações dizendo que o jugo da servidão é o pecado. Como disse para vocês, eu sou contra o pecado, mas o contexto aqui não fala do pecado, fala da lei. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se alguém vier a você dizendo, você precisa observar essa lei judaica, precisa comer esse tipo de comida, ou então você vai sofrer, diga assim, desculpa, você chegou atrasado. Não recebo cura baseado no que eu como. Não é o que você come, é o que sai de você. É o que sai do seu coração, disse Jesus. Adultério, assassinatos, amargura, ódio, isso contamina o seu corpo e faz você enfermo. É claro que tem que comer bem, mas mesmo comendo comida orgânica, muitas vezes quando você come as vitaminas, alguém diz isso é bom, depois diz não é bom mais, isso aí faz mal para o coração. Você já ouviu isso? Agora dizem que muito ômega 3, o óleo do peixe, pode causar derrame. Decidam-se, ou melhor, seja guiado pelo Espírito. Se Deus disser coma, coma. Simplesmente coma. Dê graça a Deus e coma, porque está santificado em nome de Jesus. Amém? É claro que se os doutores dizem que você não deve comer comida salgada porque você tem pressão alta, isso é bom senso. Cumpra. Glória a Deus. Assim estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Juntos. Juntos. Com coragem, gritem, liberdade! É isso que Jesus veio dar. Não se deixem submeter novamente. Novamente, porque haviam sido escravos pelo judaísmo. Não, Paulo diz, permaneçam firmes. É uma verdadeira luta para manter a nossa posição de liberdade em Cristo Jesus. Não se renda à lei. Vocês me escutam? Tudo isso fala de herança. É por isso que você não pode dizer, mas pastor, você crê na graça, isso é bom, mas temos que também guardar a lei. Assim não vai herdar. Eu amo você. Falo isso porque amo você. Mas eu vou herdar, irmão. Não fique com ciúmes de mim. Eu estou explicando para você porque que eu e a nossa igreja vamos herdar. Mas talvez você esteja dizendo, pastor, eu não estou recebendo ainda aquilo que deveria herdar. Vou explicar isso com a palavra de Deus. Deus é incrível. Deus sempre nos mostra com lindas ilustrações sobre a herança no Antigo Testamento, como Paulo que trouxe a analogia dessas duas mulheres e elas existiram de fato. Quando Israel recebeu a terra, Deus disse a Israel, todos os lugares onde colocarem o solo dos vossos pés,